Essa saideira. Não, acho que tem que começar. É um bolero lento. A flor nasceu. Pelo carinho, muito obrigado. Vamos recordar esta noite memorável. Eu tenho a impressão que alguém vai dar uma olhada. Precisamente 23 horas ali, estamos saindo da casa do compadre Emir. Que a minha comadre está aqui presente com a gente. Não, ela está. Emir, tem a impressão que algum de nós vai morrer. Não vai...